que me faz crescer. Era o brilho em meu olhar, meu outono a florescer. Oxigênio no mar, era meu esôfago, joias no sarcófago. Estava comigo quando tudo tava inóspito. Era o combustível brando, dolorido e impalpável. Magnífico, impossível, finalmente acreditável. Era a única saída para um mundo inaceitável. Era um suspiro de vida de uma vida inviável. A última opção, a única opção, a minha profissão ou minha maldição. Porque tenho audição, pra que passar visão? Se o mundo que eu vejo morreu no frio do meu cordão. O único arco-íris que havia nesse céu, pra vocês destruírem de maneira tão cruel. Ah, mas agora quem não quer sou eu. Quem um dia esteve aqui morreu. Você não pode esperar sentimentos de humor. Você não pode esperar a empatia de um cadáver, tá ligado? Vocês estão em planos diferentes. Sozinho na cidade, caminhando sem direção. Foda-se, sua dor não me comove nem por pressão. De onde vem a vida é lixo e nem Deus tem compaixão. Não espera que um morto vivo venha ter coração. Será que te amaram mais do que eu amei? Sonho um pesadelo, importa que acordei. Não vou ser covarde igual vocês. Fica com isso aí, desapeguei. Sozinho na cidade, caminhando sem direção. Foda-se, sua dor não me comove nem por pressão. De onde vem a vida é lixo e nem Deus tem compaixão. Não esperar que um morto vivo venha ter coração. Será que te amaram mais do que eu amei? Sonho um pesadelo, importa que acordei. Não vou ser covarde igual vocês. Fica com isso aí, desapeguei. Sozinho na cidade, caminhando sem direção. Foda-se, sua dor não me comove nem por pressão. De onde vem a vida é lixo e nem Deus tem compaixão. Não esperar que um morto vivo venha ter coração. Será que te amaram mais do que eu amei? Sonho um pesadelo, importa que acordei. Não vou ser covarde igual vocês. Fica com isso aí, desapeguei. Será que te amaram mais do que eu amei? Sonho um pesadelo, importa que acordei. Não vou ser covarde igual vocês.